Fecheiro 13, capítulo Pequeno Robô Perdido. Na hiperbase tinham-se tomado medidas com uma espécie de fúria extrema, o equivalente muscular de um grito histérico. Eis a lista dessas medidas, por ordem cronológica e de desespero. 1. Todo o trabalho no propulsor hiperatómico, ao longo de todo o volume espacial ocupado pelas estações do 27º Agrupamento de Asteroides, parou. 2. Todo esse volume de espaço foi, na prática, arrancado para fora do sistema. Ninguém entrava sem autorização. Ninguém saía sob pretexto algum. 3. Numa nave-patrulha especial do governo, a doutora Susan Calvin e o Dr. Peter Bogert, respectivamente psicóloga-chefe e diretor matemático da US Robots and Mechanical Man Corporation, foram trazidos para a hiperbase. Susan Calvin nunca deixara anteriormente a superfície terrestre e não mostrava qualquer desejo de o fazer desta vez. Numa era de energia atómica e de um mais que provável propulsor hiperatómico, permanecera calmamente rústica. Por isso ficou aborrecida com a viagem e pouco convencida da emergência. E todas as linhas da sua face lisa de meia-idade o mostravam claramente no seu primeiro jantar na hiperbase. Nem a palidez macia do Dr. Bogert abandonou um certo ar de enjoo. Nem o major-general Kalner, que chefiava o projeto, se esqueceu por um momento que fosse de manter uma expressão assombrada. Em resumo, aquela refeição foi um episódio medonho e a pequena reunião a três que se seguiu começou de forma cinzenta e triste. Kalner, com a careca a brilhar e um uniforme de gala particularmente inadequado ao ambiente, começou com uma frontalidade incómoda. Esta história é um bocado estranha, meus senhores. Quero agradecer-lhes o facto de terem vindo rapidamente, apesar de os termos chamado de repente e sem qualquer justificação. Vou tentar corrigir isso agora. Perdemos um robô. Todo o trabalho parou e assim ficará, até que ele seja encontrado. Até agora não conseguimos nada e sentimos que é necessária a ajuda de especialistas. Talvez o general tenha sentido que não estava a conseguir causar impressão, continuou em tom desesperado. Não é preciso dizer-lhes qual a importância do nosso trabalho aqui. No ano passado, mais de 80% das verbas para a investigação científica foram-nos entregues. Nós sabemos isso, disse Bogert agradavelmente. A US Robots recebe uma taxa de aluguer generosa pelo uso dos nossos robôs. Susan Calvin introduziu abruptamente um comentário azedo. Por que é que um único robô é tão importante para o projeto? E por que é que ainda não o encontraram? O general virou a cara avermelhada para ela e humedeceu os lábios com um movimento rápido. Bem, de certa maneira até já o encontramos. Depois, em agonia, vou tentar explicar. Assim que o robô não se apresentou, foi declarado um estado de emergência e todo o movimento na hiperbase parou. Tinha aterrado um cargueiro no dia anterior que nos entregou dois robôs para os nossos laboratórios. Trazia 62 robôs do mesmo tipo para entregar no outro lado. Temos a certeza de que eram 62. Não há qualquer dúvida a esse respeito. Sim, e qual é a ligação? Como não encontramos o nosso robô em lado nenhum, e garanto-lhes que teríamos encontrado até uma folha, se ela lá estivesse para a encontrarmos, lembrámo-nos de contar os robôs que tinham sobrado no cargueiro. E agora são 63. Portanto, o 63º, se percebi bem, é o nosso robô desaparecido? Os olhos da doutora Calvin escureceram. Exato. Mas não há maneira de saber qual deles é o 63º. Houve um silêncio de morte, enquanto o relógio elétrico batia às 11 badaladas. E então a robô psicóloga disse, muito peculiar, e os cantos da sua boca deslocaram-se para baixo. Peter virou-se para o colega com uma expressão furiosa. O que é que se passa aqui? Que tipo de robôs é que eles usam na hiperbase? O Dr. Bogart hesitou e sorriu ligeiramente. Esse assunto tem sido tratado com muito cuidado, até agora, Susan. Sim, até agora, respondeu ela rapidamente. Se há 63 robôs do mesmo tipo, um dos quais é procurado e cuja identidade não pode ser determinada, por que é que não serve qualquer um? Qual é a ideia? Por que é que nos chamaram? Se me der oportunidade, Susan, disse Bogart num tom resignado, a hiperbase tem estado a utilizar alguns robôs em cujo cérebro não foi inserida a primeira lei da robótica na sua totalidade. Não foi inserida? Calvin deixou-se cair na cadeira. Estou a perceber. E quantos foram feitos? Alguns. Foi por ordem do governo. E não havia maneira de quebrar o segredo. Ninguém podia saber, exceto os homens do topo, que estivessem diretamente envolvidos. Você não foi incluída, Susan. Eu não tive nada a ver com isso. O general interrompeu num gesto de autoridade. Gostaria de explicar essa parte. Não me tinha apercebido de que a doutora Calvin desconhecia a situação. Não é preciso dizer-lhe, doutora Calvin, que sempre houve uma forte resistência aos robôs no planeta. A única defesa que o governo tem tido contra os fundamentalistas radicais nesta matéria é o facto de os robôs serem construídos com uma primeira lei incontornável, o que torna impossível que eles causem mal a um ser humano, seja em que circunstâncias for. Mas nós tivemos de ter robôs diferentes. Por isso apenas alguns modelos NS2, os Nestores, foram preparados com uma primeira lei modificada. Para manter o sigilo, todos os NS2 são fabricados sem número de série. Os robôs modificados são-nos entregues no meio de um grupo de robôs normais. E, é claro, todos eles estão rigorosamente obrigados a nada dizer sobre a sua modificação a pessoal não autorizado. Tinha agora um sorriso embaraçado. Agora tudo isso está a funcionar contra nós. Por acaso já perguntou a cada um deles quem é? Perguntou Calvin com severidade. Você é com certeza pessoal autorizado. O general acenou com a cabeça. Todos eles negam ter trabalhado aqui. E um deles está a mentir. Aquele que procuram não tem marcas de uso? Os outros, ao que parece, vieram agora da fábrica. O robô em questão só chegou no mês passado. Ele e os outros dois que acabam de chegar eram os últimos de que precisávamos. Não há nenhum desgaste visível. Abanou a cabeça lentamente e os seus olhos ficaram de novo assombrados. Doutora Calvin, não nos atrevemos a deixar aquela nave partir. Se a existência de robôs sem a totalidade da primeira lei se torna do conhecimento geral, não encontrou maneira de evitar aquela frase incompleta. Destrua todos os robôs, disse a robô psicóloga de forma fria e seca, e acabe com esta história toda. Bogart franziu um dos cantos da boca. Isso significa destruir 30 mil dólares por robô. Receio que a US Robots não vá gostar da ideia. É melhor fazermos primeiro um esforço, Susan, antes de destruirmos o que quer que seja. Nesse caso, disse ela firmemente, preciso de factos. Qual é exatamente o proveito que a hiperbase tira destes robôs modificados? Qual é o fator que os torna procurados, general? Calner franziu a testa e afagou-a com um movimento ascendente da mão. Tivemos problemas com robôs anteriormente. Os nossos homens trabalham com fortes radiações, em quantidades razoáveis, está a ver? É perigoso, claro, mas tomamos bastantes precauções. Ainda só houve 2 acidentes desde que começamos e nenhum deles foi fatal. O problema é que era impossível explicar isso a um robô normal. A primeira lei diz, e vou citar, nenhum robô pode causar mal a um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra qualquer mal. Isso é elementar, doutora Calvin. Quando era necessário que um dos nossos homens se expusesse durante um curto período a um campo moderado de radiações gama, que não teria quaisquer efeitos fisiológicos, o robô mais próximo precipitava-se para o tirar de lá. Quando o campo gama era excessivamente fraco, conseguia fazê-lo e o trabalho não podia continuar até que todos os robôs fossem evacuados. Quando o campo gama era ligeiramente mais forte, o robô nunca chegava a atingir o técnico em questão, visto que o seu cérebro positrónico era destruído pela radiação gama e ficávamos sem um robô caro e difícil de substituir. Tentámos discutir com eles. O argumento que usavam era que um ser humano num campo gama estava a arriscar a vida e que não interessava se era ou não possível que lá permanecesse durante meia hora em segurança. Suponhamos, diziam eles, que se esquecia e ficava lá durante uma hora. Não podiam correr esse risco. Chamámos a atenção deles para o facto de estarem a arriscar a vida com poucas hipóteses de sucesso. Mas a autopreservação é apenas a terceira lei da robótica e a primeira lei, a da segurança dos seres humanos, tinha prioridade. Demos-lhes ordens, ordenámos-lhes severamente que se mantivessem fora dos campos gama a todo custo. Mas a obediência é apenas a segunda lei da robótica e a primeira lei tinha prioridade. Doutora Calvin, das duas uma, ou dispensávamos os robôs ou fazíamos alguma coisa em relação à primeira lei. E fizemos a nossa escolha. Não posso acreditar que tenham conseguido eliminar a primeira lei, disse a doutora Calvin. Não foi eliminada, foi alterada, explicou Kalner. Construíram-se cérebros positrónicos, contendo apenas o lado positivo da lei. Ou seja, nenhum robô pode causar mal a um ser humano. E é tudo. Não sentem qualquer impulso de impedir que um ser humano seja atingido por um agente externo, tal como raios gama. Expliquei-me bem, Dr. Bogart? Bastante bem, respondeu o matemático. E é essa a única diferença entre os vossos robôs e os NS2 normais? A única diferença, Peter? É a única diferença, Susan. Ela levantou-se e falou com decisão. Tenciono dormir agora. Daqui a 8 horas quero falar com a última pessoa a ver o robô em último lugar. E daqui em diante, General Kalner, se tiver de assumir qualquer responsabilidade pelo desenrolar dos acontecimentos, exijo o controlo total e inquestionável desta investigação. Susan Calvin, excetuando 2 horas de ressentida lassidão, nem sequer conseguiu adormecer. Tocou à porta de Bogart às 7 horas locais e encontrou-o igualmente acordado. Tinha-se aparentemente dado ao trabalho de trazer consigo um roupão, já que estava sentado sobre ele. Pousou a tesoura das unhas quando Calvin entrou. Estava mais ou menos à sua espera, disse suavemente. Suponho que deve estar aborrecida com tudo isto. Estou. Bem, lamento. Não havia maneira de o evitar. Quando nos mandaram chamar à hiperbase, soube imediatamente que algo se devia ter passado com os nestores modificados. Mas o que é que eu podia fazer? Não lhe podia ter contado tudo durante a viagem até aqui, tal como gostaria, porque tinha de ter a certeza. Trata-se de um assunto ultra secreto. Deviam ter-me contado, murmurou a psicóloga. A US Robots não tinha o direito de alterar cérebros positrónicos desta forma, sem a aprovação de um psicólogo. Bogart ergueu as sobrancelhas e suspirou. Seja razoável, Susan. Você não teria qualquer influência sobre a decisão deles. Nesta matéria, o governo acabaria sempre por levar a sua avante. Eles querem o propulsor hiperatómico. E os físicos etéricos querem robôs que não interfiram no seu trabalho. Teriam sempre de os ter, mesmo que isso significasse distorcer a primeira lei. Tivemos de admitir que era possível, no que respeita à construção. E eles prometeram tudo e mais alguma coisa, que só precisavam de 12, que os robôs só seriam utilizados na hiperbase, que seriam destruídos logo que o propulsor estivesse perfeito e que tomariam todas as precauções. E exigiram sigilo. E é essa a situação. Ter-me-ia demitido, disse Calvin entre dentes. Não serviria de nada. O governo ofereceu uma fortuna à companhia e ameaçou com legislação anti-robôs, caso recusassem. Ficámos entalados. E ainda estamos. Se esta história se espalha, Kalner e o governo vão sofrer com isso. Mas a US Robots vai sofrer muito mais. A psicóloga fitou-o. Peter, não percebe o que se está a passar? Não percebe o que a eliminação da primeira lei significa? Não se trata apenas de sigilo? Eu sei o que significaria uma eliminação. Não sou nenhuma criança. Significaria total instabilidade, com soluções inimagináveis para as equações de campo positrónicas. Sim, em termos matemáticos. Mas é capaz de traduzir isso para reações psicológicas grosseiras? Peter, todas as formas de vida, conscientemente ou não, se ressentem da dominação. Se essa dominação vem de um inferior ou de um suposto inferior, o ressentimento é ainda maior. Em termos físicos e até certo ponto em termos mentais, os robôs, quaisquer robôs, são superiores aos seres humanos. Então, o que é que os torna submissos? Apenas a primeira lei. Porque sem ela, a primeira ordem que tentasse dar a um robô resultaria na morte. Instabilidade? Que lhe parece? Susan, disse Bogart num tom amigavelmente divertido, admito que esse complexo de Frankenstein de que está a falar tem uma certa justificação. Aliás, é por isso que existe a primeira lei. Mas a lei, repito, não foi eliminada, apenas alterada. E a estabilidade do cérebro? O matemático fez um trejeito com os lábios. Diminui, naturalmente. Mas continua dentro dos limites de segurança. Os primeiros nestores foram trazidos para a hiperbase há 9 meses. E ainda nada correra mal até agora. E mesmo este caso envolve apenas o receio da descoberta e não o perigo para seres humanos. Muito bem. Veremos quais os resultados da reunião de amanhã de manhã. Bogart levou-a educadamente até à porta e fez um esgar eloquente quando ela saiu. Não tinha encontrado nenhuma razão para alterar a opinião prematura que formara acerca dela. Uma frustração amarga e nervosa. A linha de pensamentos de Susan Calvin não o incluía sob forma alguma. Tinha-o dispensado, anos antes, como um capricho suave e pretencioso. Gerald Black tirara o curso de física etérica no ano anterior e, tal como toda a sua geração de físicos, deu consigo envolvido no problema do propulsor. Encaixava-se bem no ambiente geral daquelas reuniões na hiperbase. Com a sua bata branca manchada, parecia meio rebelde e totalmente inseguro. A sua força entroncada parecia querer libertar-se. E os seus dedos, retorcendo-se uns aos outros com puxões nervosos, poderiam dobrar uma barra de ferro. O major-general Kalner sentou-se a seu lado, os enviados da US Robots à frente. Disseram-me que tinha sido o último a ver o Nestor 10, antes de ele ter desaparecido. Presumo que me quer interrogar sobre isso? A doutora Calvin olhou-o com interesse. Fala como se não tivesse a certeza, jovem. Não sabe se foi o último a vê-lo? Ele trabalhava comigo, minha senhora, nos geradores de campo. Esteve comigo na manhã do desaparecimento. Não sei se alguém o viu depois disso, por volta do meio-dia. Ninguém o admite. Acha que alguém está a mentir? Não estou a dizer isso. Mas também não estou a dizer que sou o culpado. Os seus olhos negros denunciavam nervosismo. Não se trata de ser culpado ou não. O robô agiu daquela maneira por causa daquilo que é. Estamos apenas a tentar encontrá-lo, Sr. Black. Por isso vamos pôr tudo o resto de parte. Ora, se você trabalhava com o robô, é provável que o conheça melhor do que qualquer outra pessoa. Havia alguma coisa estranha nele em que você tivesse reparado? Já alguma vez tinha trabalhado com robôs? Já tinha trabalhado com os outros robôs que temos aqui, os mais simples. Os Nestores não são muito diferentes, só que são muito mais espertos e mais irritantes. Irritantes como? Bem, talvez a culpa não seja deles. O trabalho aqui é duro e a maior parte de nós fica um bocado azeda. Andar a brincar com o hiperespaço não tem piada nenhuma. Sorriu a medo, tirando prazer da confissão. Corremos continuamente o risco de abrir um buraco no tecido normal do espaço-tempo e sermos arrancados do universo com asteroide e tudo. É de loucos, não é? É natural que se ande com os nervos em franja. Mas os Nestores não. São curiosos, são calmos, não se preocupam. É o suficiente para às vezes porem um tipo maluco. E quando precisamos de uma coisa feita, o mais depressa possível, fazem sempre tudo nas calmas. Às vezes preferia que não estivessem lá. Diz que fazem tudo sem pressas. Alguma vez desobedeceram a uma ordem? Não, respondeu Black imediatamente. Fazem tudo corretamente. Mas quando acham que estamos enganados, dizem-no. Não sabem nada sobre a matéria, para além do que lhes ensinamos. Mas isso não os impede. Talvez seja só a imaginação, mas acho que os outros também têm o mesmo problema com os seus Nestores. O general Kalner pigarreou ameaçadoramente. Por que é que não recebi queixas relacionadas com isso, Black? O jovem físico corou. Não queríamos realmente ficar sem robôs, sir. E além disso, não sabíamos ao certo como é que essas pequenas queixas seriam recebidas. Bogart interrompeu calmamente. Aconteceu alguma coisa de especial na manhã em que o viu pela última vez? Fez silêncio. Com um movimento silencioso, Calvin reprimiu o comentário que parecia ir emergir de Kalner. Esperou pacientemente. Então, com uma raiva repentina, Black falou. Tive um pequeno problema com ele. Eu tinha partido um tubo Kimball nessa manhã e fora suspenso por 5 dias. O meu programa estava todo atrasado em relação ao previsto. Já não recebi a carta de casa há 2 semanas. E ele apareceu a dizer-me para ir repetir uma experiência que eu abandonara há 1 mês. Estava sempre a aborrecer-me com esse assunto e eu fiquei farto. Disse-lhe para se ir embora. E foi só isso. Disse-lhe para ele se ir embora? Perguntou a doutora Calvin com súbito interesse. Usando essas palavras? Você disse, vai-te embora? Tente lembrar-se das palavras exatas. Aparentemente havia uma luta interna a decorrer. Black amparou a testa na palma da mão larga por um momento. Depois tirou-a e disse em tom de desafio. Eu disse, desaparece. Bogart riu-se por um curto momento. E foi o que ele fez, Mas Calvin ainda não acabara. Agora estamos a chegar a algum lado, Sr. Black, disse lisonjeiramente. Mas é importante ter os pormenores exatos para se compreender as ações de um robô. Uma palavra, um gesto, um tom de voz podem ser tudo. Por exemplo, é impossível que tenha dito só essa palavra. Pela sua própria descrição, você devia estar bastante irritável. Talvez tenha falado com ele de uma forma um pouco mais dura. O jovem corou. Bem, talvez lhe tenha chamado algumas coisas. Que coisas, exatamente? Não me lembro muito bem. Aliás, não seria capaz de o repetir. Sabe como é quando uma pessoa se irrita? O seu sorriso envergonhado era quase uma gargalhada. Tenho uma certa tendência para a linguagem forte. Não há problema nenhum, respondeu a psicóloga com severa rigidez. Neste momento sou psicóloga. Gostaria que repetisse exatamente o que disse, o melhor que puder. E o que é mais importante, que usasse o mesmo tom de voz. Black olhou para o seu superior, procurando apoio, e não encontrou nenhum. Os seus olhos tornaram-se redondos e assustados. Mas não posso. Tem de poder. Talvez seja mais fácil se estiver a olhar para mim, disse Bogart, escondendo mal o seu divertimento. A cara vermelha do jovem virou-se para Bogart, engoliu em seco. Eu disse... E a sua voz esmoreceu. Tentou outra vez. Eu disse... Respirou fundo e despejou tudo apressadamente numa longa sucessão de sílabas. Então, no meio do ar carregado que se seguiu, concluiu quase em lágrimas, mais ou menos. Não me lembro da ordem exata e pode ser que me tenha esquecido ou que tenha acrescentado alguma coisa, mas foi mais ou menos isso. Apenas o mais leve de rubores denunciava algum sentimento da parte da psicóloga. Tenho conhecimento do significado da maior parte dos termos utilizados. Os outros, suponho, são igualmente pejorativos, disse. Receio que sim, concordou o atormentado Black. E no meio disso tudo, disse-lhe para ele desaparecer. Só em sentido figurado, claro. Já tinha percebido isso. Não haverá qualquer processo disciplinar, tenho a certeza. E a um olhar dela, o general, que 5 segundos antes parecia longe de ter tanta certeza, acenou com a cabeça mal-humorado. Pode ir-se embora, Sr. Black. Obrigado pela sua cooperação.